barraco, rádio AM, FM. Vontade extrema é meu lema, o barraco treme. Volume máximo, caixa bumbo, casa ou no compasso. A levada surpreende, é o que os parceiros acham. Criação e informação marca um novo poema. Denúncia, diversão, concentração total no tema. A palavra que acerta como uma flecha está por vir. Tarefa do letrista é seguir a pista, descobrir um detetive que vive, pesquisa um Sherlock. Descobre o sampler ideal já no primeiro toque. Ok, toque sempre ligado, antenado em sintonia. Acabou a carga, saca atrás do bolso a bateria. Mais lenha na fogueira, percussão de primeira. Baixo tocado, violão de nylon, swingueira. É como um parto, não pode ser forçado, antecipado. Atrasado nasce natural, então irmão, cuidado. Sucesso nas quebradas, foi feliz das palavras. Comunitárias tocam, bailes também aprovam. Carros descem, sobem ao som do batidão. E de coração, todos sabem de cor a canção que eu escrevi e onde descrevi alegrias e dificuldades que vivi. Pra pôr na rua o som que você se identifica. Favela, eu sou você e agora você grita. Quem é pelo Brasil? Eu sou. Quem é a maioria? Eu sou. Sempre pelo ser? Eu sou. Sempre pela vida? Eu sou. Quem é periferia? Eu sou. Mais um na multidão? Eu sou. Por um mundo mais humano? Eu sou. Movidos pela paz? Eu sou. O tempo passa, passa o tempo inteiro. O tic-tac marca, seu parceiro é o ponteiro. E o relógio da vida edita erros e acertos. E se quebrar o aparelho não tem mais conserto. Falo em parábolas, cantando dia a dia. Respeito é eterno, sucesso é euforia. Sempre presente, ideias novas no pente. Não é preciso estar na frente, mas ser diferente. Hip hop é mais que treta, caneta, bombeta, jaqueta, escopeta, lupa preta, letra perfeita, receita. Recruta da gruta pra luta, um petardo potente. Franca tirador, rimador, você me entende? Então frequente a escola da sabedoria. Sempre em harmonia com seu texto, com seu dia a dia, chefia. O DJ é sensitivo, um arquivo vivo. Sabe o caminho das pedras, o atrativo. O beat que pulsa bate pra mixar a melhor parte. É ele quem abre com chave de ouro o baile. Anuncia em primeira mão o novo estouro. Reforça o coro, hit novo no seu criadouro. Sempre pelo certo pra somar multiplica. Você escreve, ele esquenta, aumenta, amplifica. Estica o frevo até mais tarde vê o sol raiar. O desafio nos motiva, a música no ar. Quem é pelo Brasil? Eu sou. Quem é a maioria? Eu sou. Sempre pelo ser? Eu sou. Sempre pela vida? Eu sou. Quem é periferia? Eu sou. Mais um na multidão? Eu sou. Por um mundo mais humano? Eu sou. Movidos pela paz? Eu sou.